companhia está autorizado para o estacionamento, 1777. Localizador Capa Vista, Web 6740. Jet 6740, complete LS, chame a torre, 1862. 186, obrigado. Zulu, Juliet Serra, autorizado decolagem, pistão 17, vento 130 graus, 1902. Salvador, muito boa tarde, Web 6740, tá na final com Capa Vista. Corrigir alterne frequência 1288, alterne 1260. 2228260, Santos 3895. Espera, pronto, gol 1270. No 270, chama a torre 1998, decimal 62. 1262. Web 5728, autorizado pushback. De acionamento, chama pro táxi. Tá autorizado chamar a táxi, 5728 Web. 40, check tem autorizado pouso, pistão 10, vento 1010 grau 099. Tá livre pouso Web 6740. Papá, papá, Zulu, Juliette Serra, decoladas 12, chame controle 120, decimal 8. 208, vai transferir grato até o retorno, Zulu, Juliette Serra. Controle Salvador, muito boa tarde do papá, papá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra. Suba para 2500 pés, direto Cairo Lourenço, reporte 20 mil fora. Confirme, está autorizado, 025. Afirmativo, voando direto Cairo Lourenço, suba para 025. Reporte visual com Cairo para a descida. Reportará, Zulu de Lake Serra, grato. Boa tarde, Azul 4076, aciona a identificação dessa via, chegada a Mari para 2000 pés, o ajuste 1013. Reporte no localizador estabilizado, Azul 4076. Reporte localizador. Salvador, 5486. 486, por gentileza, um minuto para cópia. Ah, afirmativo, desculpa. Falou Salvador, voo no 777, com 1272 a bordo, alterna com 2 horas e 20 de autonomia, solicita autorização de taxa. 22, o POB confirma a autonomia? 2 horas e 20. Voo no 777, POB 1972, autonomia 2 horas e 20, alterna com fins, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera chama a torre 1118, decimal 612, que é legal no 013. Pátio, Índia e Alfa, 2612, 1013, 1777. Falta 3191, gate 8, pushback acionamento. O TAN 3191 vai aguardar o início do táxi da aeronave da Webjet que iniciou o push no gate número 9. Guardando 3191. Ok, Webjet 5728, tá pronto, estamos com 12, confirmado 133 a bordo, 2 horas e 43, Salvador. Solo Web 5740, livrou a pista. Web 6740, táxi via Alfa, reporta essa Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, o 6740. 95728, autorizado o táxi via Pátio Índia Alfa, seguindo a aeronave da Gol. No ponto espera a chama torre 198, desse 162, que é legal no 013. Índia Alfa, chama 186, ponto espera 5728. Na 3191, após a passagem do tráfego da Webjet a sua cauda, autorizado iniciar o puxa acionamento. Gente, 3191. Solo 4463, pushback acionamento na ONU. 370, decolado, ao 17, semicontrole, 120, decimal 8. Controle 108, manda língua. Você também. 2, salvador, gol no 777, ponto espera da 10, pronto. Gol no 777, ali, mantém cabeceira 10. Me mantém no 0, 777. Controle, boa tarde, gol no 270, na saída Arbona, faz coisa. Boa tarde, gol no 270, contato radar na decolagem, tudo mantém o voo 360, mantém a saída Arbor. Subindo para 360, na saída Arbor, o voo 1270. Gente, bombo, cogno, após direto, obrigado. O 6740, aproximando da Juliette. O 6740, aguarda antes da Juliette, por gentileza. Guardará antes da Juliette, 6740. Foi de Salvador, 5728, leve o próximo, pode esperar a dona Zero, bom dia. Web 5728, bom dia, mantém ponto de espera do 10. Vai manter. Gol no 777, autorizado a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Está autorizado a decolagem da 10, gol no 777. Depois Cogbo, decola pista 10, primeira curva à direita, aciona 5156, controle em 120, decimal 8. Autorizado, Salvador Lençóis, direto no 200, decola da 10 com curva direita após, saída Momo, transição Cogno após direto, 5156 transponder, 120, decimal 80, controle de saída. RIP 5486, corrigindo, decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Momo, após Momo, voa Cogno, Kilo Oscar, Golf, Bravo, Nino Joaquim. Gente, corrigindo, curva à esquerda após a decolagem da 10, Momo Cogbo. Alinhamento correto, chama para puxa acionamento 5486. Chama ele. Uma 777 decolado, 20. Chama o controle 120, decimal 8. 208 no 777. Zulu, Juliette Serra. O Webjet já passou? 4463, mantém a posição por gentileza. O Webjet já taxiou a sua cauda, mas vai iniciar o táxi aeronave também. O senhor vai manter a posição por gentileza um minuto. Gente, mantém a posição 4463. Paulo é o 3191, acionado para o TAG 195, 3 horas e 40, alternando Campinas. 7, contato radar, tudo mantém o nível 320, da presente foi Dael, 777. 320, da presente Dael, vamos 777. Fátima ao 612, que negar no 0 no 3. Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera 18612 com 1013, TAM 3191. Gente, reporte para descida ou visual com campos, o Luz Juliette dizer. Reporta lá. Ok, e quando pousar em Cairu, fica tudo em cheque no seu transporte, porque o modo Charlie está inoperante realmente. Cliente grato pela informação, vai verificar o Zulu Juliette. Corredor Axé, Caixa Pregos, mantendo 1000 pés, eles o perfil das, vai realizar corredor Axé, decola pista na sétima, na curva à sua direita, controle em 120, décima 8, aciona 0160. Bate 4 com 7 a bordo, Victor India Juliette. Da acionamento de táxi chama torre 118, decimal 612. Web 5728, decolado 22, sem controle 120, decimal 8. 208, boa. Afirmo, 6740 vai ser autorizado ingresso para o portão número 10 após a passagem do TAM. 10 após a passagem do TAM, 6740. Controle ao Web 5728, já curvando à esquerda. Puta! Objeto 5728, contato radar na decolagem, sub manter ao nível de voo 350, mantenha a saída Puka. 350, mantendo Puka. Aprovando Puka, está presente. Gente. Do 4076, autorizado sinal LS, reporte estabilizado no curso localizador. TAM 3191, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 011. A linha decola do 0, TAM 3191. Com Cairo. Ok, não tem um tráfego a reportar no setor, frequência livre, chame no retorno, Zulu, Juliette Serra. Câmara, grato, iniciando a descida, Zulu, Juliette Serra. No 270, chame agora o centro Recife, frequência 288, ao TR 260. Eco Zulu November decola a pista 17, curva direita, após voo direto, nível 085, aciona 5135, o controle 120, décima 8. 076, completo LS, 218, decimal 612, chamando de 2 de julho, é antigão, hein? Obrigado, bom pouso. Escutando a torre, do solo. Pega o Sul Novembro, confirma o POB e o pátio, onde se encontra. Novembro, estou em 118, decimal 612. Controle, só Salvador, boa tarde, Altar 3218, tem informação, Tango, cruzando 160 para 150 na maré. Boa tarde, Altar 3218, identifique, desça para 2000 pés, via chegada Mari, ajuste altímetro no 012, reporte localizador estabilizado, Altar 3218. Via Mari, 3218, descendo para 2000, ajuste 1000 e... 1012, 1012. 1012, bom. Voo no 777, agora com Recife, na frequência 1251, alterne 3325, boa tarde. 3325251, no 777. 98. 1201, 3191, obrigado. Solo 4463, tem 119 a bordo, 2 horas e meia de autonomia alternando Salvador, pronto pro táxi. Eco Zulu 9 é motorizado táxi, até a intersecção da 17, reporte pronto. Controle TAM 3191. Boa tarde. Para 340, 319. Eco Zulu 9 motorizado ingresso da 17, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Salvador, boa tarde, 4463, ponto espera 10 para 1. Azul 4463, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Alinha e manter 10, 4463. Azul 4076 no solo 29, livre direita, chame solo 121, decimal 9. 219, azul 4076, boa. Boa tarde. Azul 4076, 4076, autorizado táxi via Alfa em Juliette, portão número 1, 01 portão. Página 04463. O Zulu November é autorizado decolagem da pista 17, vento 120 graus, 10 nós, mantendo restrição de 1000 pés no corredor Axé. Para o táxi do caminho da Juliette. Vitor e Juliette, autorizado táxi, atenta a sessão da 17, reporte pronto. Volta na pronta, sessão 17, Juliette. Do 4463 decolado, aos 31, chame controle 120 decimal 8. 208, 4463, boa. Ecos 19, decolado, aos 31, chame controle 120 decimal 8. Cheque equipamento, a sua transmissão está muito baixa. Controle Salvador, 120 decimal 8, Ecos 19. Ficou Mari 0503204. Salvador, azul 4463, decolou na zero. Azul 4463, contato radar na decolagem, sub e mantenha nível de voo 180, o Idael. 180 na prioridade de Idael, 4463. Controle Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Solicita pro direto para Teixeira de Freitas, aguardando a estação 085. Teixeira de Freitas ao sul da Bahia. Suba para o 085, se desejar da presente, vai direto, o Eco Zulu November. Da presente, direto Teixeira, subindo para o 085, Eco Zulu November. Ok, sua transmissão está sendo intercortada, o Eco Zulu November. Eu vou checar aqui, senhor, Eco Zulu November. Bravo que Luiz, que prossiga. Vitor, Índia e Juliette, ali mantém cabeceira 17, reporte pronto. 17, reporte na pronta, Júlia. Forte após Interlagos para prosseguir pouso em Salvador. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1754, sete da tarde. Boa tarde, Gol 1754, aciona identificação, chegada Mari, desse mantenha nível de voo 060, 1754, é o número 2 na aproximação, número 1 está 10 milhas à frente. Sete, vai descer não, 060 na Mari, Gol 1754, identificou. Corrigindo, o número 2 é que está 10 milhas à frente, ou no 754, seu número 3, Raposo. Ah, tá ok, obrigado. Está 3191, no chame do centro Recife, frequência 1251, na alterna 3325, boa tarde. 251, como você secundária? 133, décimo 25. 251, 3325, obrigado, está 3191. Vitor Índia Juliette, decolado 235, chame controle 120 decimal 8. 108, Vitor Índia Juliette. Controle Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette, decolou na sua escuta. Snap, corredor cheia, meu pé, porta fora da barra. Meu pé, corredor cheia, porta fora da barra, o Vitorinho de ajuda. Na 3218, sou autorizado a sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Vai reportar 3218. Turim de Juliette, vou direto Cairu. Aqui, senhor, é o Matheus Corredores, mil pés, Juliette. Ok, então reporte farol da barra. Tá na farol da barra, Juliette. Solo Trepe 5486, tá com 43 a bordo, com 3 horas 50 de autonomia, alternando Salvador. Autorizado táxi via parte de Alfa no ponto de espera chama Torre 118, décima 612, que é legal, 1012. Gente, autorizado táxi via parte de Alfa, ponto de espera Torre 186. Salvador, boa tarde, web 6741, está na posição 10, tendo ativo para outra cópia, Guarulhos 340. Confirma o trip, chamou? Web 6741. Web 6741, autorizado Salvador, Guarulhos, via Upazulu 21, após trivia, após DCT, Poços de Caldas. Autorizado nível 340, realiza o perfil da seda Arbor, após Arbor voa Elefa, decola da pista 10 com curva pela direita. Aciona o código 5162, controle 120.8. Sim, de autorizado Guarulhos 340, pista 10, curva direita, saída Arbor, até Elefa, depois a Pesulu 21, até Trive, TCT Poços. 5162 o transponder, 128 o controle, 6741. Protejamento correto, chame para acionamento pushback, 6741, no portão número 10, confirma? Afirmo, 10, chamará para push acionar, 6741. Controle Salvador, boa tarde.